de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais pra uma terra que eu ainda te mostrarei, longe de teu pai. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo, eu vou surpreender. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo, eu vou surpreender. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra que saia um milagre, pra que saia uma providência, pra que saia tua saúde, eu trago a resistência. Tudo aquilo que não existe, pra que saia fortuna, pra que saia tua saúde, eu trago a resistência. Nesse caminho engrandecerei teu nome, darei tua história, farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo, eu vou surpreender. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do um milagre, pra quem sai da providência, pra quem sai da saúde, eu trago a resistência. Tudo aquilo que não existe, pra quem sai eu faço tudo. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do um milagre, pra quem sai da providência, pra quem sai da saúde, eu trago a resistência. Tudo aquilo que não existe, pra quem sai eu faço tudo, pra quem sai eu dou saúde.